Atenção! Ao top de 5 frases da Turma do Chaves, programa Yo-Yo na Super Jovem. Ninguém tem paciência comigo. Isso. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tá. Vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. No ar, Yo-Yo Super Jovem. Tá chegando o Yo-Yo. Já pode se preparar, faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no ar. Estamos começando, que maravilha, chegou mais uma vez ela, nós esperamos ansiosamente e ela resolveu sextar, é a sexta-feira sua linda e com ela muita coisa boa e nossa, aqui o programa Yo-Yo, a galera mais tosca do seu rádio. Se reúne todas as sextas, a partir das 2 até as 4 horas da tarde. Vou falar pra você, no domingo é reprise, é gravado, tá bom? Mas estamos aqui também no domingão pra você curtir. Salve, salve pra todo mundo em casa, no carro, no trabalho, Yo-Yo. A partir de agora comigo, Beto Garcia, com ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgeão! Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvinte super jovem. Isso mesmo, sexta-feira é maravilhosa, né? Ela é linda, é linda. Maravilhosa. Eu adoro a sexta-feira. Eu adoro. Já me dá aquela sede. Dá uma sede. Já de coisas assim, boas, né? Coisas maravilhosas. Eu tô todo dia com sede, Jojão. Parece que mora no deserto. Desde a segunda-feira essa sede. É. Aliás, ontem eu quintei. Eu quartei. Ah, ontem tu quintou? Quartei também. Ah, tercei. Tercei. Segundei. Segundei não deu, senão amanhã manda embora. Agora a gente mudou, né? A foto de quem manda no grupo, os gole, né? É. Eu dei uma parada agora. Não, o Jorjão desde sempre mandava foto de gole no grupo. Aí você entrou, ele ficou encabulado, não mudou. Eu vi que eu passei vergonha, né? Daí. O guerreiro é aquele do rolê. Aleatório. Não, 4 horas da manhã ele tá falando, mandando foto de gole, de festa, gole, balada. Tamo indo lá ver o sol nascer. É. Nossa. Essas horas a gente tá. Não sendo quadrado, tá bom, né? Né? Tá ótimo. Enquanto a gente tá vendo série do Netflix, que é aquela que acaba assim, você quer assistir mais Netflix. Uma porque quer ver na Netflix. Quer que acabe pra ver se resolve alguma coisa, o guerreiro tá bebendo, né? Tá bebendo. É isso aí. Aí você acorda pra trabalhar, o guerreiro está. Bebendo. Eu queria ver se ele fizesse o dia que ele fizer minhas férias daí. Quero ver se ele vai vir direto. Vai beber igual, querido. Vai vir direto. Direto? Falando em guerreiro, tudo bem, guerreiro? Tudo bem, rapaziada, aí estamos aí numa sexta-feira. Pois é, chegou mais um fim de semana. E essa sexta-feira vamos fazer o quê? Vamos beber. Exato. O guerreiro tá trabalhando na noite, é isso? Isso, agora tô aí. Puta. Não é. Ele é o popular mods, tá pra furo. Programa da noite, né? Daí tamo aí das 7 às 10. É o hits da noite. Isso, Léo Lúcio. E aí, meus queridos colegas, tudo bem? Quero dizer que hoje é colega. Hoje é dia da amizade, né? Sério? Quero dar os parabéns a todos os meus amigos, menos pra vocês aqui, porque aqui ninguém se gosta, né? Todo mundo eu faço das suas as minhas palavras. Exato, eu só digo assim, não gosto de mim que eu não gosto de ninguém. Exatamente, eu estou aqui que eu sou obrigado, tenho que pagar os meus boletos. Sim. É o contrato. Uhum. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Ninguém vai com a cara de ninguém aqui, não, mas não, por não. Contrato com esta emissora nós estamos aqui. É, obrigatoriamente. Obrigatoriamente, isso. Parabéns aí, o dia da amizade, quero mandar... Pra quem tem amigos, né? É, que não é também o meu caso, né? Não gosto de mim que eu não gosto de ninguém. Eu gostava do bailão da amizade. Bailão da amizade. Lá que aparecia o... Aparecia o capiroto. Pois é, eu fiquei sabendo dessa história aí que tem o... Que apareceu o capeta lá, aqui, né? Bailão da amizade. Diabuloiro. Quando você sentiu o cheiro... Diabuloiro. Você sentiu o cheiro de enxofre, pode contar que dali a pouco... o diabo loiro é... Agora é uma bebida, né? É um vodka, acho que é. Nossa, não conheço, cara. Não é aquele que tem na Espobel lá, o capeta? Aquele é o capeta. O que vocês andam bebendo aí, pesado? Pois é, cara. Mas é que assim, Jojão, você tem condições que ele toma aquela cervejinha de viado, né? Patagônia. Aquela cervejinha, como é que é? Patagônia. Eu tomo cerveja artesanais. Isso. Não é? As artesanais, eu tomo menos, né? Ele toma artesanais. Ele toma a Ragni. Pois é, já eu é Kaiser pra baixo, né? Eu, quando eu consigo tomar Kaiser, é quando sai o décimo. Você já vê como é que é. o nível do negócio, né? Eu DJ Léo Lúcio. Ele toma spoiler. Arroba DJ Léo Lúcio. É, arroba DJ Léo Lúcio. Isso, ele que estará amanhã brilhantando o Rainha das Piscinas, né? Exatamente. Vai fazer o Titunte lá. Vamos lá fazer a festa amanhã, desde o meio-dia, inclusive. É isso, isso. Tá meio-dia lá já. Exatamente. E completando a trupe, o Kleber Aguiar. Opa, boa tarde pra todo mundo, uma boa sexta-feira, vocês falando de carne aí, de cerveja e tudo mais. Eu vi um meme essa semana no Instagram lá, que dizia... Era do Corinthians? Dois pessoal sentados, dois moços sentados falando, a gente no final do churrasco conversando, né? Ah, deu certo o emprego lá? Não, vou passar amanhã. O cara pediu pra passar amanhã. Se tá difícil pra quem trabalha fazer churrasco, imagina pra quem tá procurando emprego, então, né? Então manda uma. É verdade. Eu queria dar um só um recado antes de começar o programa ali pro pessoal da secretaria e pessoal que quer falar com a gente. Quando a gente tá no ar, não isso. Adianta tocar o telefone, não atende, tá? É. Então, não adianta você falar no ar que eles não escutam a rádio. É verdade, também tem isso, né? Quando a gente tá no ar, não adianta chamar. Depois a gente pode ir lá e resolver, isso, tá bom? No intervalo. Isso. Tá bom? Isso, vamos trazendo aí o pensamento da Secretina. O pensamento da Secretina. A regra mais básica da matemática é que se está fácil, é porque você está fazendo errado. É, isso mesmo. Você acha fácil ler a explicação da professora? Nossa, essa aula aí eu aprendi fácil. Tá errado, aí ela passa o primeiro exercício de matemática. Aí lascou. Última vez que beijei na boca ainda existia Orkut e a TV Globinho. Nossa. Olha, eu não entendo por que mulher fácil é associada à galinha. Vocês já tentaram pegar uma galinha? Nossa, cara. Meu Deus do céu. Olha, coitada da pessoa que me para na rua pedindo informação de direção. Tô sempre perdido. Ai, meu Deus. Tem outra aqui, ó. Diga alguém que você ama porque a vida é curta, mas diga gritando em alemão porque a vida também é confusa e assustadora. É isso mesmo. Memória, meus amigos, é uma coisa engraçada. Lembro de tudo que queria esquecer e esqueço tudo que queria lembrar. Nossa. Bem assim. Eu queria tirar um dinheiro do banco, mas tô sem dinamite, né? Deve ficar difícil. E as notas saem pintadas agora. Droga. Não adianta também. Não adianta. Pintada. É isso aí. Nossa, Beto Garcia. A gente tem uma webcam ali e a webchef também. Tinta? Nós temos uma webcam lá, querido. Caramba, amigos, que é isso? Internet. Se vocês estiverem ferrados, calma, meus amigos. Tudo passa. Nem que seja por cima de vocês. É bem assim. Assim, no dia a gente ganha. Quer dizer, no dia a gente perde e no outro dia alguém ganha da gente, né? É um revezamento. O empate, né? É lucro. Pois é, esse foi o pensamento da Secretina aqui na Super Jovem. Bom, vamos aí às principais notícias que rolaram essa semana, né? Vamos. Tivemos aí o Papa Francisco que se reuniu ontem, quinta-feira, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá no Vaticano. Segundo o site do Instituto Lula, o ex-presidente Lula viajou até a Santa Sé para abordar temas como a fome, a desigualdade social, a intolerância. Na conversa com o pontífice. Em rede social, o ex-presidente afirmou que conversaram sobre um mundo mais justo e fraterno. É, muito bem. Mas o Papa tá muito sem o que fazer, né? Não, nossa. Muito bem, né? Aí o Papa praticou aquele negócio da bondade mesmo, né? Porque recebeu gente boa. Ele falou assim, prometa não roubar mais, meu filho. Não roube, não roube. O Papa disse que falou pro Lula. Eu não prometo. Lula, vou te dar um terço. E o Lula respondeu, não precisa, Papa, 15% já tá bom. 15% e me dá esse vinhozinho que você toma aí no caso. E o Corinthians foi eliminado precocemente da Libertadores da América na noite da última quarta-feira. Não entendi por que precocemente. Ué? Tava na hora que ele é um time grande, velho. Não, time grande por quê? Foi eliminado. Não, o Corinthians é bem pequenininho. O Timão venceu o Guarani. Venceu o Guarani do Paraguai por 2-1, mas o resultado não foi suficiente para a classificação. No jogo de ida em Assunção, os brasileiros perderam pelo placar de 1-0. Luan e o Bozelli fizeram os gols alvinegros e Fernandes diminuiu. A partida teve uma arbitragem polêmica do argentino Nestor Pitana. Os corintianos, que tiveram Pedrinho expulso ainda no primeiro tempo, reclamaram muito do critério de cartões adotado pelo árbitro e principalmente da falta de Gil em Bombadilha, que originou o gol da classificação dos Paraguaios. Mas assim, eu vou explicar pra você, Léo, que eu sei que você não é muito interagido no mundo esportivo, porque precocemente. Porque a Libertadores da América, ela, antes de começar a Libertadores, ela existe a fase de grupos, a pré-Libertadores, né? Que são times que vão classificar ainda para a fase de grupo. Por isso, precocemente, então os times grandes do Brasil, geralmente todos conseguem ir para a Libertadores há muitos anos. E esperavam mais o Corinthians. Esperavam mais o Corinthians. E o Bahia, né? Venceu de 3 a... O Bahia tá na Sul-Americana. É o Inter e o Corinthians que são os dois que estão tentando ir para a Libertadores. Assim como o Grêmio já está na Libertadores, participa só da fase de grupo. O Inter joga na próxima quarta. Quando Tolima, que já eliminou outrora o Corinthians também numa fase de pré-Libertadores, lá na Colômbia. O Inter disse que vai vingar. Vai vingar. Não, eles tomam um chazinho muito louco. Lá nos colombianos. Eita, e aliás, essa semana bombaram aí os memes, né, a respeito da derrota do Corinthians, né? É que assim, só quem gosta do Corinthians é o corintiano. É só corintiano. Exatamente, é só corintiano que gosta. É só o corintiano. Da Arena Impressora. E aí, acabou o programa? Vamos antes música, ó, falando, continuando, aproveitando esse mote aí. Um dos memes aí que o pessoal usou bastante essa semana aí, sobre a derrota do Corinthians, a gente pode rodar aqui e aproveitar. Você pode ajudar o Corinthians a escolher a sua música tema após a eliminação. Opa, isso sabia é bom, dessa? Hein? Não, então não. Vamos ouvir aqui. A opção 1, música 1. Música 1, entre maestro. As músicas, a música tema da eliminação do Corinthians. Parem. Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Blue Tip Flight Zone. É o meu voto. Não vai a lugar nenhum. Primeira música. Segunda música. Segunda música. Música 2, aí o tema após a eliminação do Corinthians. Essa vamos aqui, lá. Ó. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Tô na primeira ainda, hein? O que vocês estão aí? Tô na primeira. Terceira opção, então. Vamos lá. Na beira da praia. Na beira da praia. Eu voto nessa. Eu também. E aí, quem que vocês votam aí? Eu gostei da primeira. Eu gostei da última. Então tá, tá eleito aí. Vamos votar. Temos a emboquete do ioiô, moçada? Temos lá, né, Jorjão? Vamos lá. Vamos com a vinhetinha aqui, emboquete do ioiô. Agora nós queremos saber o que está na boca da galera. Emboquete do ioiô. Muito bem, nós queremos saber da nossa audiência, Jorjão. Qual é a emboquete dessa semana? A emboquete do ioiô valendo muitos prêmios hoje. Muitos prêmios. Eu tenho camiseta oficial do Clube Esportivo União. Opa, oficial, então, hein? Oficial, tenho três camisetas, uma de cada cor, a preta, a branca e a azul. Cada uma vai ganhar, além da camiseta, um par de ingressos pra ir no jogo no domingo. Ô, caramba! Tudo isso. E mais, dois super sandubão, dois super lanches lá dos nossos amigos patrocinadores da Dog King. Opa, aí assim, nós vamos abrir emboquete no final, nós vamos escolher que prêmio dá, tá? Boa, boa. Pra ninguém falar, eu quero isso. Não, a gente vai escolher os cinco ganhadores, isso, tá? Sim. São cinco ganhadores. Então, cada ganhador, três ganhadores vão levar a camiseta do União. Boa. Né? Cada um leva uma camiseta. É uma camiseta só com dois ingressos, né? Ah, entendi. Isso, com dois ingressos, tá? Mas não, são três camisetas. Isso, cada um vai levar uma camiseta. E os outros dois vão. Tá bom. É bom que a gente se acha, né? E os outros dois vão levar. Chega três, um lanche. Parece um discurso da Dilma. E o boquete. E aí? Esse eu quero levar. Emboquete do ioiô de hoje é a seguinte. Se alguém me servir uma bebida amarga, você gospe ou engole? Responda em áudio, preste atenção. Mensagem de áudio, mensagem de voz não vale. Mensagem de voz no WhatsApp 988-22-23-00. Repete a pergunta aí. Se alguém lhe servir uma bebida amarga, você gospe ou engole? Pode ser um café amargo, uma cerveja amarga. Você tá na casa de alguém. Uma bebida amarga, você gospe ou engole? Tá? Você gospe ou engole? Isso, eu cuspo. Léo, você gosta que nojentinho. Depende do momento. Se tá na casa de um estranho, por exemplo. Depende. A bebida é amarga, se você engolir é esquisita, né? Então responda em áudio, valendo aí camisetas oficiais do Clube Esportivo União. Boa. Com ingressos pro jogo e também lanches do Dog King. Valeu, esse é o ioiô. Trust him. He's only here for one thing, but

Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Seu mau cabalho. Tá ouvindo o ioiô? Não tem nada melhor pra fazer, né? Sai daí, ô! Vai ouvir outra coisa. Passo lento por onde vou, com carinho e muito amor, posso lhe mostrar. no fundo do mar. Tá estourado mesmo. Existe um tesouro pra gente. Vamos Lula roubar. Garupa. Berço de Deus. Olha só, eu quero falar o seguinte da Beltrão Net Telecom. Beltrão Net Telecom, internet de extrema qualidade, planos de 5 a 100 megas pra você. Ligue 0800-649-5000, 0800-649-5000 ou 3520-1500 e contrate já planos da Beltrão Net Telecom. Eu tenho Beltrão Net, é bom demais, não falha, não perde velocidade. Você quer internet top? Beltrão Net Telecom, esta é daqui. Mais uma vez, liga lá para contratar, 0800-649-5000 ou 3520-1500. Essa semana eu tava passando ali na praça e tinha dois velhinhos discutindo sobre a comunidade deles. Era, pelo jeito, eles eram do interior, né? Falou, lá na minha comunidade tem uma santa, mas é enorme, de uma santa assim, tem uns 3 metros de altura, mais ou menos. Bem, que bom. Mas lá na minha tem uma desse, mas um demonhão desse tamanho de uma santa. Ah, um demonhão de santa. Cara, isso aí falando de quem tinha santa mais grande do que eu. Mas tem um demonhão de uma santa desse tamanho. Mas tua perna não acontece isso, né? Olha só. Olha, é isso, ó, do tamanho do demonhão. Que, olha, olha que coisa muito triste. Muito triste. Suposto. Gugu morreu? Suposto namorado de Gugu entra na briga peleira. Muito triste. Muito triste. Mano, a briga, por 1 bilhão até eu virava namorado. A briga pela herança do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado, ganhou mais um personagem. Além da disputa entre Aparecida Liberato, que é irmã do artista, e Rose Miriam, mãe dos filhos dele, outro nome surge, que é Thiago Salvatico. Salvatico. Salvatico. Segundo informações da coluna de Sônia Rassi, do jornal Estado de São Paulo, que ele é um chefe de cozinha e procurou o escritório de advocacia Traudi e Sadiori, localizado em Bela Vista, para representar o processo de inventário. Os advogados confirmaram para o jornal que irão representar Salvatico. Segundo informações da coluna, a dupla teve um relacionamento estável por cerca de 8 anos e realizaram várias viagens juntos internacionais, por isso que ele consegue provar que estava aí com uma união estável com o Gugu, né? E uma das matérias que tinha a conversa dele com o Gugu lá e tudo mais, como ele é chefe de cozinha, tava falando assim: ai, Gugu, se eu cozinho, eu como. Ele cozinhasse, né? Sim, ele cozinhasse, eu cozinho. Outro caso emblemático é o reconhecimento da união estável entre a Miriam, né, que é a mãe ali dos filhos do Gugu, porque ele só tinha um contrato. Ela recebia 100 mil reais de pensão e o valor caiu para 42 mil reais. E ninguém vive com 42 mil reais. Não, quem é que vive com 42 mil reais? Não, então, inclusive, ela saiu aquela matéria no Fantástico dela, do advogado dela e tudo mais. Essa mulher só escolheu um dos melhores escritórios de advocacia do mundo. No mundo não, do Brasil, o Nelson Williams lá. E o cara tá de todo jeito lá, querendo provar que a mulher tem um estável. E agora tá surgindo a conspiração, que até os advogados dela, né, estão dizendo que o cara surgiu pra que ela não ganhe. É. Conspiração pra que ela não ganhe. Gente, mas como que não era um casamento? Tinham filhos, não transavam. Existe um contrato, né? Cara, isso é um casamento, mano. Isso é um casamento. Isso é um casamento. Tá mais que provado. Era muito triste. Praticamente não conversavam, não transavam. Casamento. Tinham filho, ambos cuidavam dos filhos. Acabou. É casamento, cara. Casamento. Tá, tem que dar metade pra ela já. E ela engravidou por indução. A Antártica registrou temperatura acima dos 20 graus pela primeira vez na história. Coitado, o recorde foi observado pelo cientista brasileiro Carlos Schaffer no último domingo. Registro que ainda precisa ser confirmado pela Organização Meteorológica Mundial, mas chama atenção para a crise climática, né? Nunca foi registrado aí uma temperatura acima dos 20 graus, né? E pela primeira vez esse registro lá na Antártica. Por isso que eu tô indo só de Heineken agora, porque Antártica acima de 20 graus não dá. Não dá pra tomar. Inclusive ele bateu essa foto de bermuda sem camisa. Não, mas falando sério, tipo, pra eles lá deve ser igual o calor que a gente sente aqui. Tipo, quando tá 30 graus, né? Pra eles 20 graus lá deve ser. Gelo, né? Derrete, agora a Greta vai pra lá e vai levar um bronzeador, né? Fazendo aquela cara de simpática, né? Estou aqui a 20 graus. Trump. A culpa é sua, Trump, porque tá 20 graus aqui. Eu gosto. Como começa a complicar, né? Porque lá a cerveja você não precisa nem pôr gelar, né? Agora precisa, né? Começa bem. Olha o negócio pro pessoal que fabrica geladeira, então, hein? Então, foi vendido a primeira geladeira. A primeira geladeira vendida. Brastemp. É. Oportunidades. Oportunidade, né? De negócio, rapaziada. E ela tá de novo por aqui, a Madame Zuleide. Ela começou na semana passada, acho que ela gostou do negócio. E ela tá aí pra responder mais umas dúvidas do ouvinte do programa Ioiô. Vamos ouvir, Madame Zuleide. Dicas de relacionamento com Madame Zuleide. Oi, gente, mais uma vez aqui nesse programa maravilhoso que vocês ouvem, porque com certeza não deve ter nada mais que fazer, né, gente? Ah, se estivesse trabalhando seria uma coisa boa, né? Mas vamos lá. Seguinte, Madame Zuleide, conheci uma moça na internet. Você acha que vamos conseguir manter um relacionamento à distância? Assim, relacionamento à distância é igual a orelha de boi. É perto do chifre e é longe do rabo. Fica a seu critério. Beijos. Madame Zuleide, eu e meu namorado estamos com a nossa relação meio morna. Eu não consigo sentir tanta atração por ele nem ele por mim. Você acha legal que ele faça uma loucura de amor por mim? Qual? Sim, querida. Sair da sua vida, deixar você viver sua vida tranquila. Arruma outro, gata. Entendeu? Arruma outro. Aí tem tanto homem por aí na praça, homem lindo, maravilhoso. É de tempo que esse bofe pão com ovo, não. Ai, sério, gente. Obrigado, beijos. Você ouviu as dicas de relacionamento com a Madame Zuleide? Envie a sua pergunta para o @superjovemfm que a Madame Zuleide te responde na próxima sexta. Muito bem, Madame Zuleide. Ótimos conselhos. Ótimos conselhos, é isso. Mande o seu conselho também. Seu conselho não, mande sua pergunta, né? Mande o conselho. É, tipo uma, é tipo mandar a previsão pra mulher que adivinha, né? Pro clima tempo. Sem ex, sem atual. Que vem o carnaval, pois eu vou continuar assim. Esse au-au aí no final. O quê? Quem falou au? Não fui eu que falei au au. Não, eu falei. Não, essas rimas aí. Ah! Entendeu? Tá bom. Léo Lúcio, temos mente participações suja aí no nosso temos, WhatsApp? Cara. Inclusive, a galera mandou um recado aqui. Antes de mandar um abraço pra moçada aqui. Mande. Salve pra galera da Auto Prime. Fernando Anderson Seco e também o Zé Boiado. Firino. Pediram o som aqui dos Velhas Virgens. Vai tocar agora, meio-dia. Vai tocar aí pra galera. E tem a nossa emboquete, né? Claro, emboquete do Ioiô. Qual é a nossa emboquete hoje? Emboquete é o seguinte. Ao lhe oferecerem uma bebida amarga, não interessa que bebida seja, você gospe ou engole. Tá? Valendo aí. Nós temos, ó, temos camisetas oficiais do Clube Esportivo União com ingresso pra ir no jogo, com um par de ingressos pra ir no jogo. Opa, e temos lanches do Dog King. O pessoal já tá participando, participa aí, manda. Lembrando que é áudio, tá bom? Somente áudio. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Márcio Cândido aí, eu cuspo. Quero participar da promoção e da camisa do União. Um abraço, galera. Valeu, Márcio Cândido. Mas é o Guspidor. Guspidor. Cada um gospe, né? Cada um. Guerreiro, o que você mandou aí, Guerreiro? É o Paulão, ele tá ligado com a gente e mandou um áudio aí também. O Paulão da regular. Não sei se é da, acho que não é da enquete, mas enfim, é um, vamos registrando ouvir, audiência. Vamos ouvir. Vamos ouvir o Paulão. Pra nós, guerreiro, gospingole. Manda pra nós aí, aquele abraço aí pra galera aí, tamo sempre curtindo a Super Jovem aí, né? É. Tá ligado. Falou então. Falou então, mano. Largue aquele áudio lá, só pra nós ver o estouro aí. Que áudio é esse, guerreiro? Tem o áudio do nosso grupo. Guerreiro ficou vermelho. Manda. Mas o cara, eu não entendi se ele gosta em gole, ele faz os dois. Faz os dois. Tá certo. Eu vou achar que o áudio. Até você achar, o programa termina às 4, né? Não. É rapidão. Isso. Tá bom. Bom, vamos lá. Esse é o programa Ioiô aqui na Super Jovem. O presidente da República, o Jair Bolsonaro, anunciou pelo Twitter na tarde de ontem que o Onyx Lorenzoni não é mais o ministro da Casa Civil. Trocou pelo Cruz agora. E que o político do Democratas irá assumir o Ministério da Cidadania no lugar de Onyx. O general Walter Souza Braga Neto será o novo ministro da Casa Civil. Será que não é um vídeo esse Walter Souza nave Braga Neto? Será que não é um videozinho que rola nas antigas, ele xingando o pessoal da imprensa? Eu não sei, não. Já o atual ministro da Cidadania... Ele tem cara de simpático. Então acho que é ele, hein? Que nem a mim. O atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, deixará o cargo e voltará para a Câmara dos Deputados, onde foi eleito pelo MDB BBB. Desde o final de janeiro, a imprensa já vinha noticiando aí a possível saída do Onyx Lorenzoni. O primeiro indício foi a demissão do número 2 da pasta, o Vicente Santini, duas vezes em 24 horas. O cara meu foi Deus demitido. Nossa. Cara, isso aí é uma suruba, né? Entra um e sai outro, e coloca pra um lado e coloca pro outro. E esse cara aí, o Terra, ele foi trabalhar na TIM, né? A parceria? Ou com o pessoal da Bandeira Vermelha, né? Esse áudio é um compilado dos áudios que a gente manda na madrugada quando a gente tá no rolê, né? Então são alguns áudios diferenciados. Aleatórios. Áudios que você manda na madrugada. Só eu, né? Tem alguns meus, mas tem da galera. Ele tem censura? Não tem censura? Tem palavrão? Não, é bem light. É só bem animado. Vamos ouvir. Fala pra nós, Nery! Say to us, Nery. Vamos! Ué, alguém me coxou aqui, ó. Vamos ver, zona. Deu. Me segure, então. Me segure que eu tô sem freio. Ai, que tudo. Onde é que o guerreiro anda? Onde é que cara? Nossa, olha as amizades do guerreiro. Eu digo, julgue a capa pelo livro. Eu achava que ele era um P.A. evangélico, né? Mas eu sou. Ah, eu sou evangélico. Ele saiu, o cara saiu de coronel até esses dias. Coronel de vida, como dizia meu avô. Coronel de vida. Onde eles tomavam no máximo um sorvete no domingo. Na pracinha. Com coca pra fazer espuma. Acabando e agora o homem dominou a noite, meu troneiro. Sim. Hoje estaremos por lá, Adrão. É o reizinho do camarotinho. É isso. Ah, intervalo comercial, já voltamos. Lá vai a chalana, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Não sei nada dessas músicas aí, cara. Não é o carinha da M que tá cantando ali, o Gilson Reis? Estou ouvindo outra rádio. Nem ninguém se despediu. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada? Todo mundo ligou a referência. Eu sei que tem razão. O ingrato eu feri o seu pobre coração. E o gole. Pessoal, é o seguinte, vem aí 29ª Expobel. Sim, esse ano a Expobel será maravilhosa, entrada gratuita. E nós teremos uma super promoção dos nossos parceiros aqui do Yoyo, Chofer 46, o melhor app de mobilidade urbana. Chofer 46 está com uma promoção bem legal. Você pega, vai lá, baixa no iOS, no Android, o app lá do Chofer 46 e começa a usar. Tá, você vai automaticamente se cadastrar no banco de dados do Chofer 46. E vai ser feito no dia 6 de março, dia que antecede a Expobel, o sorteio. Todos os dias, um ouvinte vai ter ida e volta para o show gratuitamente. Melhor, dois ouvintes, aliás, por dia. Melhor, esses dois ouvintes vão poder levar mais 3 amigos. Quer dizer, você monta a sua turma para fazer o rolê na Expobel, no show do Alok, do Lua Santana, do Eduardo Costa, do Bruno Marrone, enfim, do Ira, né? Do Jerry Smith. Isso. Do Jerry Smith, aí você monta a galera, o chofer vai buscar vocês, depois que vocês tomarem o gole e fizer a festa, eles trazem você de volta. Dá pra tomar outros capítulos, né? Com certeza. Então serão dois usuários por dia, tá? Com mais 3 amigos cada, promoção exclusiva do Chover 46. E para você participar é muito fácil, é só baixar o app e começar a usar. Porque a partir do momento que você começar a usar o Chover 46, o seu nome automaticamente vai para o banco de dados do Chover 46. Sorteio será realizado aqui na Super Jovem dia 6. Legal que eles vão levar e trazer de volta. E trazer de volta. Sensacional. Aí você monta com a galera. Vai eu poder levar o Azeitona, o Caroço, o Together. O Together e o Caroço, Azeitona e o Together. together. Vou levar os caras junto e tal, vou fazer a festa. Chofer 46, melhor app de mobilidade urbana. E o nosso super WhatsApp também tá bombando aqui no 988-22-2300. A galera fazendo parte da Emboquete do Yoyo. Lembrando que toda sexta-feira vai ter Emboquete. Sim. E você vai participar através de áudio, né? Então manda um áudio pra gente participando da Emboquete. Hoje tem qual promoção? Hoje tem muito prêmio legal. Nós temos aí 3 camisas com ingressos pro show. Camisas oficiais do Clube Esportivo União, tá? Então tem 3 camisas, mas cada camisa vai levar mais um par de ingressos pra ir no jogo no domingo. Opa! Tá? E temos também 2 super lanches da Dog King. Pra participar é muito fácil, só responda a Emboquete do Yoyo com áudio. Lembrando que não é escrito, é áudio. Ao lhe servirem uma bebida amarga, você... Mate amargo. Você cospe ou engole? Tá, que você faz? Você não diz pra nós se você cospe ou engole. O ouvinte vai responder. Olha. Ah, tá bom, né? Alienígenas, aqui é o Raul Dias Júnior respondendo aí em Boquete aí. Se eu tiver doente, eu vou beber, né? Porque se não morrer, melhora, né? Minha mãe disse tudo que é amargo é remédio. Acho que a mãe tá meio enganada, querido. Viu? Resumindo, ele engole. Resumindo. Aquela coisa que não mata, engorda. É. Por isso que eu tô com essa pança desse tamanho. Participações no 988-22-2300. Seja criativo, grave a sua mensagem de voz e você pode ser um felizardo ganhador dos prêmios aqui da Emboquete do Yoyo. Com certeza. Eu quero a camiseta dessa aí. Eu cheguei. Não, então, participa da Emboquete. Vou mandar um áudio. Eu cheguei à conclusão que o melhor pro meio ambiente é o pobre. Entendeu? O pobre é tudo pro meio ambiente. Olha, na casa de pobre morre uma toalha, nasce um pano de chão. Sim, verdade. Morre molho de tomate, aquele copinho top, né? Sim. Morre uma brusinha, nasce um pano de tirar pó. Morre margarina, nasce uma Tupperware. Morre um pote de sorvete, nasce um pote de feijão. Morre uma sacola de mercado, nasce um saco de lixo ou uma linda touca de cabelo. Tudo isso é a salvação do meio ambiente. Lá, portanto, pobre, nós somos pobres e somos a salvação do meio ambiente. Só que tem umas marcas que estão sacaneando com os pobres, né? Ah, verdade. Pois é. Verdade. Não marcas, mas as geladeiras de hoje em dia não tem mais aquela gradinha atrás pra gente secar a roupa agora. Pois é. Que raiva que dá, né? Tênis, cara. Era bom demais. Vai secar onde agora, né? Vai secar onde agora quando tá chovendo? Secar tênis, era o top. Era o top. Um novo negócio foi aberto e um amigo do proprietário queria enviar algumas flores para a ocasião. As flores chegaram ao novo local da empresa e o proprietário leu o cartão que veio com as flores que dizia: descanse em paz. Nossa. Chateado, o proprietário ligou pro amigo para descobrir por que ele tinha lhe enviado aquele cartão dizendo descanse em paz. O amigo pediu desculpas e disse que certamente era um erro da floricultura e ele ligaria imediatamente para fazer uma reclamação. O homem ficou muito incomodado e chamou a floricultura para reclamar. Foi atendido por uma florista que disse: senhor, sinto muito, foi um erro meu, mas em vez de ficar com raiva, procure imaginar assim: em algum lugar um funeral está ocorrendo hoje e as flores enviadas têm um cartão que diz: parabéns pelo seu novo endereço. Nossa! Né? Pesado essa, né? Vocês lembram da Kelly Key? Tá uma delícia. Eu lembro agora, cara. A Kelly Key já mostraram... circulou na internet umas fotos dela na academia. Sacanagem. Ela é... né? Pois é, a Kelly Key compartilhou um vídeo em seu canal no YouTube ao lado do marido, Mico Freitas. Ela compartilhou pagando um mico. Na publicação, ela fala sobre sexo. A apresentadora e cantora contou que no início do relacionamento eles chegaram a transar até em banheiro de ônibus. Você vê, rapaz, olha que é só, isso. No início do casamento, né? Kelly Key tá pegando fogo. Banheiro de ônibus só. É de boa. Então, transarino. Ai, transarino. Falando pegando esse gancho, opa. Sabe quem? Não, não é você que tem que pegar o gancho. Não, eu. Essa aqui que eu vou falar, ela já pegou bastante no gancho. Sabe quem que entrar pra nela, política brasileira? Quem? Bruna Surfistinha. Ela deu uma entrevista pro Estadão, né? A dona Raquel Pacheco, ela quer se candidatar a vereadora. Ela está criticando o presidente Bolsonaro. Ela fala o seguinte: a minha impressão é que o Bolsonaro acorda todo dia e se pergunta com quem eu vou ofender hoje. Ela diz que vai defender as minorias e tudo mais e quer se candidatar, portanto, a vereadora na próxima eleição, que é agora esse ano, né? Ela falou que o Bolsonaro odeia mais no Brasil do que ela odeia a vida inteira. Mas ela tá nesse ramo ainda? Não, não tá sei, mais, né? Ela parou. Agora ela tá aposentada, né? Agora ela ela é escritora, ela escreveu um livro. Palestrante. Oh, e ela deve ter ganho muito dinheiro com aquele filme também, sim, né? Sim, pois sim. Ela deve ter direitos autorais e tudo, entrevistas. Essas entrevistas todas pagas, né? Não, cara, só pelo fato dela ter mudado de vida e não ter ido dizer eu sou Universal, já tá grande, tá show de bola já, né? Chega a ser colega da Andressa Urach. Meu Deus, né? Aí outra notícia aí, na noite da última terça-feira, Mercedes-Benz GLE 400, uou, carro avaliado em 460 mil reais, caramba, do Daniel Alves, foi roubada por bandidos armados após renderem um manobrista. Olha. O carro foi roubado, mano, de um estacionamento localizado na rua Fradique Coutinho, no bairro de Pinheiros. Isso fica lá na zona oeste da capital paulista. De acordo com informações da Polícia Militar, dois bandidos armados invadiram o local e roubaram o veículo do atleta. Segundo a Polícia Militar, Daniel Alves não estava no estacionamento no momento do crime. E chegando na cadeia, os presos levaram esporro, né? É. Que não se rouba de mano. Brista. Mano Brista. Mano Brista. A gente tava comentando essa notícia no Treta News essa semana aí, com certeza tava segurada, né? Essa... Ah, com certeza, 460 mil, né? Agora que se falar de segurada, né? Teve toda aquela chuva que ocorreu lá em São Paulo e tudo mais. Aí teve o lance de uma Lamborghini que também tomou um monte de chuva lá. E de fato aquela Lamborghini não era segurada, né? Não tinha, né, seguro. Não tinha seguro. É que um carro desse, o seguro, nem às vezes nem tem empresas que façam. Não querem fazer. Não querem fazer o seguro desse carro porque é complicado. Muito, né, alto. Só que tem um detalhe dessa Lamborghini Huracan, que ela não era, por exemplo, não era pra usar na rua, pra usar no dia. Ela no dia ia dia, ser, né, reformada. Iam fazer um documentário pra colocar, pra alterar ela, né? Qual era o valor do carro? R$1.600.000. Nossa, 1.600.000. Deve ter poucas unidades, né? Eles iam fazer toda uma preparação. Ela vem de fábrica com 610 cavalos. Eles iam fazer uma preparação pra deixar com 1.500 cavalos. Nossa, e depois fazerem um leilão que pra era que uma parte. Pra andar nos buracos. Não, mas não era pra. Ela não tinha o intuito de andar com ela na rua, né? Era só pra um performance. Pra assim, vender. E eles iam fazer um leilão, tipo, que uma parte seria beneficente, né? Uhum. Por isso que ela não era segurada, porque ela não iria pra rua. Era que carro só pra, era? Era uma Lamborghini. Quem dá Lamborghini mais pelo Lamborgão? Agora já era, né? E o cara se lascou, porque não tinha. Mas não era só a Lamborghini que tinha lá, era outro carro também tinha, né? Tinha outros carros lá, imagina, tinha outro carro de uma condições, Land Rover, né? E tinha, tudo mais. Do lado da Huracan tinha um C3. Tinha o Land Rover com motor estourado, 45 motor. Nossa. Uh-huh. Vamos tocar a música? Vai. Bora. Calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's... Da da da, da da da, down down down. Down, down, down. Yo-Yo. Super Jovem. Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha? Que você fala, vai falada que tinha. É isso que cê chama de volta por cima. Você arrumou. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou. Cedeu, foi e volta pro baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou. É sempre assim. Suas amizades que você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de volta por cima. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou. Eu quero ouvir vocês. Cedeu. Cadê? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Você arrumou. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou. Eita, rapaz. Aquele homem e aquela mulher que a gente vê toda noite na TV, depois do jornal. A gente se adora, se amarra e diz pra ser feliz e se ter o que quer. Se der de viver um romance assim, com um bom final. Se você quer, pode recutir comigo a novela das oito. Quem diz que a gente não toca bandinha? Toca. É. Não peça 30 segundos no programa. E tocamos outras coisas também. É, corpo e alma. Corpo e alma. Morreu o corpo e ficou só que, alma. Um que marcou bastante foi o Viu o Seu Pause também, né? Viu o quê? Viu o Seu... Ah. Quem é esse? Não, é um cantor. Viu o quê que marcou bastante? Viu? É um que você viu do cara? De nada. É um cantor. O nome dele é Viu o Seu Pause. Ele tem um voz... Como escreve isso assim? W? É tipo Viu o Seu Pause. Fala bem rápido. Achei. Achou ali? Bem rápido, fala bem rápido. Fala bem rápido. Viu o Seu Pause. Achei. Ah, ele sabe o que ele é... De que ele é parente? Do quem? Da Laura Pausini. Nossa senhora. Enquanto vocês vão achando, viu, seu pause, quero falar o seguinte, quero falar de comida da Dog King. Eu adoro Dog King, é muito bom. Mês de fevereiro cheio de ofertas especiais Dog King. Segundas e terças e quartas, entrega grátis. Todos os dias da semana, um adicional diferente no seu dogão. Nos sábados e domingos, comprando 4 lanches, você ganha um dog simples de graça. 0800 na faixa. Então vai com seus amigos, manda eles pedir o lanche e o teu sai de graça. Dog King na União da Vitória, esquina com a Guanabara, tem delivery também a partir das 18 horas. Aliás, delivery rapidão pra caramba, né? É verdade. 3055-5551. 3055-5551. E quando a gente fala em Dog King, a pessoa, pé, mas só tem dog, cachorro quente? Pois é. Nada, cara. Tem uns hambúrgueres maravilhosos, artesanais, de carne Angus. E tem também porções maravilhosas. Tem miolinho de alcatra, tem porção de fritas com bacon. Ó, dá, chega a dar uma batata gocinha, prime, né? É incrível. Batata prime é fantástica. Tem chopp, cerveja, refrigerante, suco, tem tudo no Dog King. E curta as ofertas da gente, Dog King, e é bom demais. Sensacional. Vamos ouvir aqui um sucesso do Vilpau. Do Vilpau. Uma que é legal é 3 mil vezes te amo. Ainda bem que você avisou antes, né? É, não, mas. Como é que é o nome do cara? É o Vil, seu? Ah, tá. 3 mil vezes que ele fala. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Essa? Ele dá uma impostada na voz assim. Preste atenção, você na sua tarde gostosa. Só nesse momento, você está pensando em se suicidar? Faça isso. Você se suicide. Faça isso. Aproveite que não é setembro amarelo. Nossa, homem. Você tem medo do coronavírus? Beba Heineken. Quero gritar por mil vezes. Nossa senhora. Mil vezes. 3 mil vezes. Que te amo, te quero, te estranho. Me amo. Muito triste, muito triste. Ela fica assim a música? Não, ela dá uma animada. Ela dá uma animada assim. Ela piora. De um beat. E ela piora pra caramba. Seu nome no meu coração pra nunca mais sair. Uma valsinha. Quero gritar. Agora. É quase uma Guarani. Vai lá, ó. É. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Eu já dancei. Pegar a nega velha, viu? Eu já dancei isso em algum lugar que eu não lembro. Tava bem. Como é que eu não descobri isso antes? Te amo, te amo, te amo. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse na última quarta-feira que, olha só, né, que o dólar mais alto é bom pra todo mundo. Ele afirmou que com o dólar mais baixo, todo mundo estava indo para a Disney nos Estados Unidos, inclusive empregada doméstica, e recomendou que os brasileiros viajem pelo Brasil. Eu admiro aí o ministro da Economia, mas só que ele deu uma vacilada. Ele, né? Às vezes ele vacila. Às vezes ele deu uma vacilada. Mas tem empregada doméstica que viaja mesmo, né? Cuidando dos barrigudinhos ricos, né? Daí viaja, né? E às vezes o pessoal tira as coisas de contexto, aí, né? A polêmica foi feita, mas é um pouco diferente. É como os funcionários públicos serem chamados de parasitas. Eu fui ler a matéria, né? Então não era bem assim, né? O que eles estavam falando da condição. Existe um contexto para aquilo. Contexto é da pessoa ela não crescer. E é verdade, eu já fui funcionário público, você não cresce. Você tem sempre o mesmo salário, você tem sempre a mesma função, seja 5, 10, 15, 20, fica quase como um estado de parasita. Ou seja, você não desenvolve. Mas enfim, são tretas de um país de. A mídia se aproveita, isso, né? De uma mídia polarizada, né? Exato, é treta. Como, por exemplo, o meu Inter vai ganhar o Grenal amanhã. Ah, falando isso, o Léo e o isso na visão de um colorado. É, né? o Léo e o Beto ficam bravos, né? Então, não, eu tenho outra visão, não fico bravo. Xuxa Meneghel abriu o jogo sobre o relacionamento de 6 anos que ela teve com Pelé. Eles começaram a namorar quando ela, a Xuxa, tinha apenas 17 anos e o ex-jogador tinha 40 anos. Nossa. Em vídeo do canal Hotel Massafera, a eterna rainha dos baixinhos revelou que foi muito traída pelo ícone do futebol. Muito, mas muito. Era uma atrás da outra, era normal pra ele e ainda dizia: as mulheres querem ficar com Pelé. Não. Traía a ponto de aparecer com marca de batom quando eu nem estava de batom, relembra Xuxa Meneghel. Pelé que foi o primeiro sugar daddy do Brasil. Primeiro sugar daddy do Brasil. Foi da chamada, essa que é boa. Imagina, né, cara? Uhum. Xuxa, Xuxa, 17 aninhos, novinho. Nossa, Xuxa, né, cara? Pelé no auge. Não, se, ela, se ele já tinha 40 quando ela tinha 17, imagina agora, ele agora já tem 100. 200. Entende. Mas tá vivo ainda, não parece. Mas tá vivo ainda. Tá meio vivo, né? Sabe entender. Sabe entender. Era o Pelé chulapa, né? Bom, e falando de Big Brother, o Guilherme venceu a quarta prova do líder do BBB 2020 da Globo, que aconteceu na noite de quinta-feira, e esta é a segunda vez, aliás, que ele venceu uma disputa. Além disso, a Marcela, outra participante, está automaticamente no paredão. O modelo foi escolhido para ser o líder por Gabi, que estava na posição da águia na prova selva, que foi de sorte. Já a médica parou na berlinda depois de ocupar a posição de samambaia no tabuleiro. No domingo, no entanto, a loira terá a possibilidade de se livrar do paredão na prova bate-volta, juntamente com o mais votado da casa. Tá acompanhando? Quem tá acompanhando aí o, não, curto, o não. BBB? O último que eu acompanhei, acho que foi o BBB 3. Eu tô acompanhando pelo Twitter. O que tá rolando bastante é muita polêmica, e agora o pessoal tá falando bastante desses casos de assédio, né? Uhum. Até o Pyong, que era dito como um dos favoritos, sim, o cara, sim, queridinho, início, né? Parece que ele, eu não vi, mas estavam comentando no Twitter que ele tinha assediado uma moça e tudo mais, agora queriam tirar ele dali, que era um dos preferidos. Então o pessoal tá bem atento a esses tipos de comportamentos. Mas se, você só analisa uma coisa, o pessoal reúne aí num reality, sei lá, 15 pessoas, no caso do BBB, pra quê? Pra dar, rolar essas tretas, né? Aí se o cara toma um golezinho, chega lá, dá uma abraçadinha ali, ah, é assédio e tal. Oh, então, que na próxima festa o cara vai lá fantasiado do que de... estátua, vai ficar pois parado. É. Eles já fazem, eu não sei se foi colocado um gole diferenciado, é. Quando deu a festa do Loki, disse que todo mundo pirou o cabeção. Ah, ali. Foi nessa aí que o Pyong... É, então parecia que tinha um gole diferente. Uma bala a diferente. A música era... Diz que deu uma brisa diferente lá. Uh-huh. E todo mundo pirou o cabeção geral, assim. Uh-huh. Então é tudo marketing, pois né? É. Tudo e aí marketing. Que rolou essas tretas aí. Como o Beto falou ali, eu vi um meme essa semana dizendo assim, se a buzina for de Porsche, não é... Não é assédio. Pessoal, tem a enquete, a emboquete do Ioiô, né? É, que hoje tá valendo aí ingressos e camisas oficiais do União e também lanches do Dog King. Para participar é muito fácil, mande um áudio dizendo se lhe servirem uma bebida amarga se você cospe ou engole. Tá bom? Isso. Qualquer bebida, dê sua opinião aí na nossa emboquete. E tá valendo depois essa super. Cara, uma camiseta mais linda que a outra, cara. Bem bonita muito... mesmo. Tô aqui, ó. Tô com a. Na embalagem ainda. Muito legal mesmo. O pessoal lacadinho. De casa pode ver aí, o Jorjão tá mostrando na frente do microfone. Na verdade, eu tava vendo qual era os Gs. Se passasse de 3 Gs, eu já não ia sortear. Hashtag pra cego ver, o Jorjão tá com uma camiseta azul do União azul. Na mão. É. Não, agora azul não, tô com vídeo, tô com a preta. Agora tá com a preta. Então mande aí Daltonic. A sua resposta. Vamos tocar a música. Bora. Tão certo que parece.

a gente ama, só quer ver o bem. Você vai embora, eu vou ficar chorando, mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer, o que é que eu vou fazer? Mas eu sei, vai doer. Dói demais. Para as 4 agora? É, quase. Gostei mais dessa versão aí da Tá quase na hora de tomar uma Heineken. Uma Heineken. Deixa eu ver quem tá mandando um abraço aqui. O meu brother Edson, o melhor garçom do Sudoeste do Paraná, tá ligado aqui. Gente boa. Com o programa Ioiô. Você mandou onde, querido? No seu WhatsApp. Mas você mandou do WhatsApp da rádio? Isso. No grupo da rádio, é isso? Não, no seu WhatsApp. Atenção. Tá bom, vamos fazer o flash aqui antes, pode vamos, ser? Vamos falar, cara, enquanto áudios, eu acho os áudios aqui. Tá aqui o nosso querido amigo Robert. Robert. Vai falar com a gente aqui. Falar com a gente aqui da Leve Calçados, Leve Confecções. Tudo certo, meu querido Robert? Boa tarde. Vamos relembrar o Tito, né? É. Que hoje era pra ele ter vindo fazer o último ioiô, mas... Não foi. Não foi dessa vez. Tá indo embora, Tito? Boa tarde, foi embora. Que coisa. Tá indo embora. Mas ele vai ser muito feliz onde ele está indo e vai dar tudo certo. Vai dar, já. Mas vamos falar de coisa boa, porque a Leve Calçados com esse final de semana aí vai estar com promoções diferenciadas pra você fazer muita economia. Amanhã atendimento especial até as 4 horas da tarde. E, gente, você vai encontrar toda a linha de tênis moda. O que é aquele tênis moda que eu estou falando? É aquele tênis com soladinho mais alto, com cadarço, também tem sem cadarço, tem de várias cores. E hoje você vai encontrar toda a linha da Via Marte, Ramarim e Moleca. O preço desse tênis varia em torno aí de R$149, R$159. Nós fizemos uma parceria com essas fábricas e abaixamos hoje para R$69,90. Caramba! É muita economia. Você quer um tênis para usar com vestido, para usar com saia, com shorts, o tênis é fantástico. Também você vai encontrar variedade de tênis de marca. Você vai encontrar Skechers, Mizuno, Asics, Nike, Adidas. Você quer um tênis pra caminhada, quer um tênis pra começo de faculdade, aí tá começando as faculdades, né? Escola, você vai encontrar tênis de primeira qualidade, com preço sensacional. Tênis aí que tava em torno de 500, 400, 300 por apenas R$149. E ainda você pode estar parcelando no seu crediário ou no seu cartão, tá? Então é muita oportunidade na Leve Calçados. São 3 pisos de loja. Lembrando que nós temos um setor esportivo Você quer uma camiseta pra você ir pra academia, uma regata, né? Quer, a gente, ô Jorgão, a gente recebeu toda a linha da Spalding. Ô, oh, a Spalding é top, hein? Gosto. Toda a linha da Spalding. Então, é toda a linha de bolas, de basquete, camisetas, bermudas. Então, você que joga aí basquete, você vai encontrar toda essa linha, uma linha especializada, você sabe da marca. Spalding é fantástico, fantástico. Linha americana, né, da Spalding. Top demais. Com o melhor preço da cidade, tá? E o melhor prazo que eu falei. O crediário leve, você que não tem, tá perdendo tempo. Você compra hoje e a primeira parcela, você não paga nada em fevereiro, nada em março, a primeira parcela somente para abril, sem nenhum juros. E na Leve Confecções, muitas oportunidades, todo o setor de verão, camiseta, polo, olha aí, ó, Leve. Camisetinha, top. Eu gosto. Ah, camisa muito polo, bom. Bermuda. Na linha feminina você vai encontrar blusas, regatas, vai encontrar também toda a linha de bermudas, saias, vestidos. E linha infantil, você precisa equipar a criançada aí, toda a linha de conjunto feminino e masculino, com 50%. É metade do preço. Caramba, e você também pode barato. Estar parcelando no seu crediário ou no seu cartão. Então amanhã atendimento é às 4 horas da tarde. Muitas oportunidades, muitas promoções boas pra você fazer muita economia. Com Vem certeza. Pra Leve Calçados e Leve Confecções. Vamos falar da nossa emboquete de hoje, Jorgão. Eu era o seguinte, né? Você respondia a seguinte pergunta. Se lhe oferecer... Vamos perguntar pro Robert, vou ver o que o Robert responde. Valendo muitos prêmios aqui, a gente perguntou pro ouvinte, se você, por acaso, alguém lhe servisse uma bebida amarga, você gospe ou engole? Bebida amarga? É, você leva um café, uma cerveja, alguma coisa que fosse amarga. Você gospe ou engole, hein? Uma raizona. Responda para nós. Você que... Cara, por educação, né, cara? Engole, né? Engole. Ah, é, tá certo. Pois tá certo. É. Tem Vamos que ver o que o ouvinte respondeu. Vamos Bora. Lá. Fala, gurizada do Ioiô. Beleza? Que é Slam Belé de Marmeleiro? A enquete de hoje tá bem complicada, né? Uma pergunta bem delicada. Se eu guspiria ou engoliria uma bebida amarga oferecida por um amigo? É. Por alguém? Um amigo aí, não. É complicado, né? Porque é uma questão de educação. Se você guspir, você vai ser mal educado. Então, acho que... só. Eu engoliria. Ah, é. Muito bem. É, certo, né? Certo. Fazer? Ainda mais do amigo. O que vocês fariam? tá bem estranha essa pergunta aí. Que bebida que é essa? Que vocês é uma bebida amarga, querido. Que vocês também. Viu, tem mais é um do aqui. Amigo, é bebida do amigo. É, mais uma aqui. Fala, amigo. Galera do Ioiô, tudo certo? Tudo. É o Govani. Opa. Quero participar aí, ó. Se me servir uma bebida amarga, vamos engolir, né? Os rim que se virem filtrar depois. O rim que lute, né? E tem mais um. Vamos lá. Boa tarde, sou o Luiz Masque, do Francisco Beltrão, respondendo aí a emboquete. Depende, né? Se a bebida vier de um conhecido ou da minha mãe. Se amigo, ele engole. Da sogra, daí já é outros 500. Não dá. Se saiu bem. A sogra ia servir uma Belo Horizontina. Ou ia servir um randap. Um randap. Então, aí, pessoal, nós vamos, como a gente vai depois informar quem ganhou, né? Vamos passar um áudio de retorno. Então, vai ter prêmio aí pra todo mundo. Então, tem ingressos pro jogo do Beltrão, camisas oficiais do União Beltrão e também lanche aí do Dog King. Show. Depois agora já tá no intervalo do Ioiô, a gente fala. A gente já vai passar pra todo mundo quem ganhou o que aí, tá bom? Beleza? Show. Amanhã tem mais Ioiô, não. Vamos amanhã não, amanhã domingo, Jorgão, às 8 da noite. Verdade, tudo de bom. O que você bebeu, Jorgão? Você bebeu esse negócio amargo aí, Jorgão? Você gostou ou você engoliu? Falta, bebê. Acho que o Jorgão acabou tremendo assim, ó. Começa a me dar uma tremedeira. Vamos embora, meus queridos colegas. Tchau. Até domingo às 8 da noite no Reprise. Depois do intervalo tem por aqui na Super Jovem o seu Misturama. Fica aí.